Deus quer salvar todos. Isso mesmo. É o problema é que tem gente que não quer ser salva, né, Bima? Tem gente que quer continuar quebrando a cara. Mas Deus, cada um tem um desejo, né? Mas o desejo de Deus é esse, salvar todos. Como ele faz isso? Nós vamos ver como ele faz isso, quem ajuda ele, né? Como se salvar. Então, são muitos detalhes que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 8. E é você que não tem o Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br que você encontra de graça na tela ou para baixar, tá bom? Então tá bom. Então vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna. Tá chegando, né? O final de semana tá chegando aí. Então já tá rondando, o final de semana já está rondando aí, Bimala. Tá chegando aí o Festival Transcendental Hare Krishna. E tem também neste final de semana o aniversário da Colina de Govardhana, uma tremenda festa, vista que a pouquinho o convite é. Já falei demais, era só para falar, não era para convidar. Tá bom, daqui a pouco a gente faz o convite oficialmente. Ó, oficialmente, hein, Bimala, que legal, hein? Vamos ler também o Shrimad Bhagavatam e, se der tempo, vamos ler o livro Krishna. O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Ah, não é para explicar nada. Ah, oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Agora que você me explica, né? É só para dar as manchetes. Tá bom, Bimala. A senhora que manda. Então, vamos ver por que Deus quer salvar todos. Com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam. Andeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam. Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam. Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya, Deva, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta, Kanchana, Gourangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare. Então vamos tentar cantar esse verso. Vixe, cadê Bimala? É o verso 8. Eu nem lembro, Bimala, você bagunça tudo aí o coreto. É o verso 8. Tá, vou olhar lá. Nossa, difícil, cabecinha de pano. Você ainda se mexe aqui. Você tá mais atrapalhante que ajudante, Bimala. É, capítulo 4, verso 8. Nossa, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Então vamos lá. Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma sanstat panartaya sambhavami juge juge. Tradução, palavra por palavra. Paritranaya, para a salvação. Sadunam, dos devotos. Vinashaya, para a aniquilação. Cha, também. Duskritam, dos canalhas. Dharma, princípios da religião. Sanstapana, desculpem, é que está separada as palavras aqui. As palavras, desculpem. Sanstapana, artaya, para restabelecer. Sambhavami, eu apareço. Juge, milênio. Juge, após milênio. Não é fácil não, hein, Bimala? Tradução completa, em português. Para salvar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu próprio advenho milênio após milênio. Desculpem. De acordo com o Bhagavad Gita, um homem santo, um sadhu, é um homem em consciência de Krishna. Uma pessoa pode parecer irreligiosa, mas se tem as qualificações da consciência de Krishna inteira e completamente, deve ser considerado uma pessoa santa. E Duskritam se aplica à pessoa que não se interessa pela consciência de Krishna. Duskritam é canalha, né? Os canalhas não se interessam pela consciência de Krishna. Estes canalhas ou Duskritis são descritos como tolos e os mais baixos da humanidade. Muito embora possam ser decorados com a educação mundana, enquanto que outra pessoa que esteja 100% ao detalhe, esteja 100% ocupada em consciência de Krishna, é aceito como um santo, mesmo que esta pessoa não seja nem erudita, nem muito culta. Mas tem que estar 100% ocupada na consciência de Krishna, tá? Não é mais ou menos de vez em quando. Quanto aos ateístas, não é necessário que o Senhor Supremo Krishna apareça como ele é para destruí-los, como ele fez com os demônios Ravana e Kansa. O Senhor Krishna tem muitos agentes que são bastante competentes para vencer os demônios. Porém, o Senhor Krishna descende especialmente para apaziguar os seus devotos fiéis que são sempre atormentados pelos demoníacos. O demônio atormenta o devoto, mesmo que este aconteça de ser parente daquele. Embora Prahlada Maharaja fosse o filho de Hiranyakashipu, não obstante, ele foi perseguido por seu pai. Embora Devaki, a mãe de Krishna, fosse irmã de Kansa, ela e seu marido Vasudeva foram perseguidos só porque Krishna ia nascer deles. Assim, o Senhor Krishna apareceu primeiramente para salvar Devaki mais do que para matar Kansa, mas as duas coisas foram executadas simultaneamente. Por isso, está dito que o Senhor Krishna aparece em diferentes encarnações para salvar o devoto e vencer os demônios canalhas. Se os demônios atacam até Deus, né? Perseguem até Deus, não vão perseguir os devotos de Deus? Não tem nem chance, né? Na coleção Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 20, versos 263 e 264 de Krishna Dasa Kavirajya, os seguintes versos resumem estes princípios da encarnação de Deus. O avatar, ou encarnação de Deus, descende do reino de Deus para manifestar-se no mundo material. E a forma particular da personalidade de Deus, Krishna, que assim descende, chama-se uma encarnação, ou avatara. Estas encarnações de Krishna estão situadas no mundo transcendental, na morada eterna, o reino de Deus. Quando elas descendem à criação material, elas assumem o nome de avatara. Há diversos tipos de avataras, tais como os Purusha avataras, os Guna avataras, Lila avataras, Shakti Avesha avataras, Manvantara Avataras e Yuga Avataras, todos aparecendo no horário por todo o universo. É, tem toda uma programação, segue um script, ó. Mas o Senhor Krishna é o Senhor primordial, o manancial de todos os avataras. O Senhor Shri Krishna descende para o propósito específico de mitigar as ansiedades dos devotos puros, que estão muito ansiosos por vê-lo em seus passatempos originais de Vrindavana. Portanto, o propósito primário do Krishna Avatara é satisfazer a seus devotos puros. É para isso e por isso que Deus vem principalmente, né? Porque suas ações servem a muitos fins. O Senhor Krishna diz que ele encarna em cada milênio. Isso indica que ele também encarna na era de Kali. É encarnação sem encarnar, né, Bimala? Ele encarna, mas sem encarnar num corpo de carne e osso. Quando ele vem com o seu corpo eterno e transcendental, que não tem nada a ver com a matéria. Mas parece que ele veio num corpo de carne e osso, parece que ele nasceu de parto normal, para tudo normalzinho. Tanto é que, por isso que só os devotos puros conseguem ver que ele é Deus, né? O resto das pessoas acham que ele é uma pessoa comum. Só que quando ele mostra os seus poderes, aí todo mundo percebe que não, né? Como se afirma no Śrīmad-Bhāgavatam, a encarnação na era de Kali é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que espalhou a adoração a Krishna através do movimento de canto e dança público de Hare Krishna. E ele espalhou essa consciência de Krishna por toda a Índia. Ele predisse que essa cultura do canto e dança público de Hare Krishna se difundiria por todo o mundo, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. O Senhor Chaitanya, como encarnação de Krishna, a personalidade de Deus, é descrito secreta, mas não diretamente nas partes confidenciais das escrituras reveladas, tais como os Upanishads, o Mahabharata, o Bhagavatam, etc. Os devotos do Senhor Krishna se atraem muito pelo movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Chaitanya. Este avatar do Senhor Krishna não mata os canalhas, mas os salva pela misericórdia sem causa do Senhor Krishna. Então, está vendo? Esse é o desejo de Krishna, salvar todo mundo. E para isso, o que, que ele fez? Ele voltou aqui neste mundo há 500 e poucos anos atrás, disfarçado de um devoto, e fundou esse movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Para quê? Para salvar todos. Ele quer salvar todos. E é muito fácil, né? Ele fez um processo muito simples. Então todos que cantarem Hare Krishna, dançarem Hare Krishna, comerem alimento oferecido a Krishna, Krishna Prasada. Prabhupada falou que só essas duas coisas já salva a pessoa. A pessoa cantar e dançar e comer Hare Krishna, né? Comer Krishna. Comer Krishna, Krishna Prasada. O maluco beleza viajou nessas partes aí. Você me come, me beija e me gosta, mas não sabe se isso é bom ou ruim. As pessoas não sabem se é bom ou ruim, mas mesmo assim, não sabendo se é bom ou ruim, comendo o alimento oferecido a Krishna, que não é diferente de Krishna, tanto é que chama Krishna Prasada, que em português é misericórdia de Deus, as pessoas se salvarão comendo alimento oferecido a Deus e cantando Hare Krishna. Pô, difícil, hein? Difícil, né, Bimala? Tá todo mundo convidado aí, ó. Daqui a pouco a gente vai fazer o convite. Depois do Gui, tá bom, Bimala? Depois do Gui. Todo mundo tá convidado para cantar e dançar Hare Krishna. E depois, nossa, não consigo nem falar, Bimala. Comer, comer e beber com os devotos de Deus. E depois ninguém quer ir embora, né? Não, nem precisa ir embora. Se não quiser, não precisa ir embora, não, né? Fica aí como milhares de devotos ficaram e ficaram e entraram na consciência de Krishna. Não consigo falar direito, Bimala. Agora embananou tudo. Agora, ixi, a banana celestial. Nossa, cada alimento que é oferecido a Deus no altar, que olha, Será que é muito difícil comer o alimento oferecido a Deus e cantar e dançar? Ou só cantar, né? E tem gente que não gosta de dançar, né, Bimala? Então, só cantar. Cantar Hare Krishna e comer alimento oferecido a Krishna, pronto. Está aí a fórmula da salvação. Todos podem. E todos que fazem isso, até o último dia, os últimos dias de suas vidas, serão salvos. Porque Krishna não é diferente de seu nome, Krishna não é diferente de seu alimento. Por isso que Deus é absoluto. Tá, já parei de falar. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita. Tá cheio de Bhagavad Gitazinho por aí, né? Livrinhos, Bhagavad Gitazinhos. Não, esse aqui não é mais um livrinho, nem um Bhagavad Gitazinho. Esse aqui é o Bhagavad Gita como ele é. Traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Você entra agora no nosso site, ele está de graça na segunda linha, krishnafm.com.br, já vai entrando, já aparece aí na segunda linha o link livros grátis. Você clica aí, já clicou, né? Então, já aparece aí várias opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar o preço, né? Tem que pagar transporte, correio, impresso. Nossa, tanta coisa para pagar, né? Mas mesmo assim, está quase a preço de custo. Tá aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece o Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, já apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Então, você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde @hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Desce mais 4 livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda o seu também. É, encomenda esse aí. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então, dia 25, esquece por aí e compartilha conhecimento. E se torna a pessoa mais querida para Deus. É, porque quem espalha o conhecimento do Bhagavad Gita se torna a pessoa mais querida para Deus. E Deus pessoalmente falou que nunca houve e nunca haverá ninguém mais querido para ele do que quem faz isso, do que quem espalha o conhecimento do Bhagavad Gita. Tá, já parei de falar. Já falei telefone, já falei tudo. Então tá bom. Então qualquer dúvida já sabe, né? Entre em contato com a gente. Estamos depois do Gita agora, né? Agora é a hora de falar, de convidar, não é de falar, de convidar você, ouvinte da rádio, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aos sábados e domingos. É, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, vai descendo que os endereços do Brasil inteiro vão aparecendo. E você que está fora do Brasil, vai lá embaixo na letra T de templos, que está lá, templos no mundo. Tem todos os endereços, isso mesmo. Então, peraí, calma, Bima, estou fazendo um convite para o Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece aos sábados e domingos. Você faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo e que horas começa, tá? E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus. É, e tem mais, em muitos locais, em muitos templos, comunidades rurais e centros culturais, vai acontecer neste dia 15, domingo, 15 é domingo, né, Bimala? Ainda bem, porque aí não vai ser totalmente perdido o domingo das pessoas, né? Tá louco, isso. Mais uma perturbação que tem no domingo, né? É a demoniocracia, tá? Não vou falar nada, não falei nada, não, só pensei, Bimala, tá bom? Então tá bom. É, o domingo, felizmente o domingo não está totalmente perdido, porque vou fazer um convite aqui, um convite muito especial, que vem do Templo Hare Krishna de Itajaí, mas esse convite aqui serve para todos os templos do mundo inteiro que fazem esse festival. Então, aqui o convite pessoal do Templo Hare Krishna de Itajaí, que é para a festa da colina de Govardhana, a mundialmente famosa Govardhana Puja, um grande festival. Conheça mais sobre este magnífico passatempo de Deus. Vai acontecer neste domingo, isso no Templo de Itajaí, tá? De repente em outros templos, outros centros culturais, outras comunidades rurais, pode acontecer no sábado, no domingo ou na segunda. Cada templo tem uma programação diferente, apesar da filosofia ser a mesma. O conteúdo é o mesmo, o dia é que muda, tá? Então tá bom, então fica esperto aí, faça contato antes. Então, em Itajaí, tudo gratuito. Canto de mantras, palestra e jantar vegetariano. O endereço é Rua Antônio Rocha de Andrade, 179, Fazenda. Telefone DDD 47-3248-0335. 3248-0335. O Facebook deles é Hare Krishna Itajaí. O WhatsApp DDD 46-99-90-07. Tá, vou ler de novo, Bilma. 999-00-7168. 999-00-7168. E eles dizem aqui que tem festivais regulares aos domingos às 17 horas. Ah, não li lá de casa. Vou ler rapidinho aqui. Hare Krishna, queridos amigos. Hare Krishna Prabhu. Mais uma linda festa chegando. Ah, que boa notícia. Domingo 15 de novembro comemoramos o dia em que o Senhor Krishna levantou a colina de Govardhana. A partir das 17 horas, com canto de mantras, palestra filosófica e um banquete vegetariano. É tudo gratuito. Ah, sim, este é o festival em que fazemos uma montanha de doces. Nossa, Bima, dá vontade de sair daqui agora e já começar a viajar para chegar lá. Então tá bom, todo mundo está convidado, faça contato com o endereço mais próximo de você, Curitiba também, os devotos do sul já convidaram, já vi o convite de Curitiba também. Então faça contato com o endereço mais próximo de você, pergunte desse festival da colina de Govardhana, do festival Hare Krishna, vai, leve quem você quiser, tá bom? Combinado então, tá combinado. É, vocês estão super convidados. Que mais, Bimala? Deixa eu ver aqui. É só isso, eu já falei demais até. Então tá bom, então vamos ler mais um pouquinho do Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyantaistohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimadbhagavatam, canto 4, capítulo 24. Que mais? Entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Desculpem. Paramos aqui, né? Onde estava se falando que Krishna é a testemunha no coração de todo ser vivo. Logo, o Senhor Krishna só faz testemunhar e dar à entidade viva autorização para o gozo dos sentidos. Está vendo? Por isso que todo mundo está gozando a vida, né? Porque Deus está autorizando. Porque Deus... o negócio de Deus é esse, é satisfazer os desejos, né? Krishna é como o gênio da lâmpada que satisfaz todos os desejos. Não, estou brincando. É como a árvore dos desejos, né? Que dá tudo que a gente deseja. Abre aspas. Desde a liberação até qualquer coisa material. Não vai dar tudo. Deus não é bobo, não. Deus não é igual o Senhor Shiva que deu aquela mancada com o discípulo dele. Tá, já não vou nem lembrar mais desse assunto. Tá bom, Bimala. Então, se não fosse o Senhor Krishna salvar o Senhor Shiva já estaria sem cabeça hoje. Já tinha perdido a cabeça por causa da bênção que ele deu para o discípulo dele. Tá, já parei de falar. Oh, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Bom, é o Paramatma também que dá a inteligência pela qual as abelhas podem construir uma colmeia, colher mel de diversas flores, armazená-lo e gozar dele. Embora Krishna que faz tudo, né? Krishna faz tudo através de suas expansões como Paramatma e outras expansões. Embora o Paramatma esteja à parte das entidades vivas, ele conhece suas intenções e dá-lhes os meios pelos quais elas podem desfrutar ou sofrer os resultados de suas ações. Esse ponto aqui é muito importante, né? Porque agora está uma onda, né? Por que que Deus não vê isso? Deus não protege, não para os estupros, não para a fome, não para... Ó, meu amigo, Krishna, que é o Deus Supremo, o Pai de todos, a causa de todas as causas, o Deus único, ele não tem culpa de você colher o mal que você plantou com suas ações. Meu amigo, plantou, colheu. Então é assim, estuprou, vai ser estuprado. Roubou, vai ser roubado. Traiu, vai ser traído. É assim que funciona, é assim que a banda toca. Por quê? Todos são filhos de Deus, Krishna. Então, Krishna não vai prejudicar ninguém, nem ajudar. Ele não é parcial com ninguém. Ele é igualmente bondoso para todos. Então, todos são seus filhos. Então, você feriu, você será ferido, e por aí vai. Porque se ele proteger um e não proteger o outro, ele é injusto, e Deus não é injusto. Krishna é o equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Então, meu amigo, não pense que Deus é parcial com alguém que não é, não. Mas, sempre tem um mas ele mostra favor especial para os seus devotos puros. A sociedade humana é exatamente como uma colmeia, pois todos se dedicam a colher mel de diversas flores, ou a arrecadar dinheiro de diversas fontes, e criar grandes impérios para o gozo em comum. Entretanto, depois de criar esses impérios, são obrigados a sofrer as picadas de outras nações. Às vezes, as nações declaram guerra umas às outras, e as colmeias humanas tornam-se fonte de misérias. Apesar de os seres humanos estarem criando suas colmeias para gozar da doçura de seus sentidos, ao mesmo tempo estão sofrendo das picadas de outras pessoas ou nações. A suprema personalidade de Deus, Krishna, como Paramatma, só faz testemunhar todas essas atividades. A conclusão é que tanto a suprema personalidade de Deus, Krishna, quanto as pessoas, as almas, as divas, né, entram neste mundo material. Contudo, o Paramatma, ou a suprema personalidade de Deus, Krishna, é adorável porque faz arranjos para a felicidade da entidade viva na morada eterna. Lá ele faz... Tá, não é rei, não é rei, Bimo. Lá nas moradas eternas ele faz arranjos para a felicidade eterna. Mas aqui está se falando, né, que o Paramatma, ou a suprema personalidade de Deus, Krishna... Que porcaria, eu não pedi para fazer isso, fica quieto aí. Google fica se intrometendo em tudo aqui. Eu falei alguma coisa que ele entendeu que eu estava falando com ele e... Tá bom, Bimo. Tem que desligar a internet no telefone quando está falando, tá? Deixa eu ver aqui, tá. Contudo, o Paramatma, ou a suprema personalidade de Deus, Krishna, é adorável porque faz arranjos para a felicidade da entidade viva no mundo material. Então, se alguém sente alguma felicidade no mundo material, está sentindo porque Krishna está patrocinando a sua felicidade. Porém, como este mundo é um mundo material, ninguém pode gozar de nenhuma espécie de felicidade sem inebriamento. Gozo material significa inebriamento, ao passo que... Calma, estou ladeando a página. Ao passo que... Ih, Bímola, acho que eu fiz alguma coisa errada, hein? Deixa eu ver aqui. Tá. Gozo material significa inebriamento, ao passo que... Gozo transcendental significa gozo puro, sob a proteção da suprema personalidade de Deus. Tá, você quer gozar eternamente ou você quer gozar miseravelmente e temporariamente? Escolhe, né? Então, o gozo material é cheio de pepino. Para conseguir, bom, a pessoa rala 24 horas, às vezes 2, 3 dias, para gozar um pouquinho da vida, né? Agora, nas moradas eternas de Deus, você goza eternamente, sem parar nem um minuto. Já, nossa, não tem nem comparação, né? Por isso que Krishna é o mais adorável, porque ele patrocina isso para as pessoas que querem gozar um pouquinho ou gozar muito eternamente, né? Então, esse é o detalhe. Você escolhe, né? Você escolhe. Não, na verdade, nós já escolhemos, né? Nós já escolhemos se ferrar bastante e gozar só um pouquinho. Agora a gente tem que virar esse jogo, né? Tem que virar esse jogo aí e parar de sofrer e só desfrutar. Tá bom, já parei de falar. Todo o conhecimento, todas as respostas estão nessa coleção. Ah, é verdade, todo o conhecimento... Todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimad Bhagavatam, O Purana Imaculado. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção. É a que está passando aí agora, Livros de Prabhupada. Vou clicar, já cliquei, clica aí, já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, terceiro canto, você clica aí nessa coleção que já vai aparecer os outros, já vão aparecer os outros livros, né, que já estão à sua disposição aí. É facilitado, né, muito fácil, agora ficou muito fácil comprar, até 18 vezes, né, Bimala? De 3 a 18 vezes. Então é isso aí. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Então, calma, Bimala, estou fechando aqui. Agora sim. Vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam e o Senhor Chaitanya também. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshamam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Parimam, Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Parimam. Estamos lendo o livro de Krishna, o livro Krishna, né? Não é de Krishna. É, tudo é de Krishna, tá bom. É o livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Paramos onde, hein? Ah, onde Krishna entrou na cidade dos Pandavas. É, ia participar do festival Rajasuya, foi convidado para participar do festival Rajasuya, que Yudhishthira Maharaja ia fazer, Bimala. O Senhor Krishna assim entrou na cidade dos Pandavas, apreciou a bela atmosfera e procedeu adiante vagarosamente. Quando as jovens meninas em cada casa ouviam que o Senhor Krishna, o único objeto digno de ser visto, passava pela rua, elas ficaram muito ansiosas para ver essa todo famosa personalidade. Seus cabelos se soltavam e seus vestidos apertados ficavam frouxos por causa de sua correria, às pressas para vê-lo. Elas deixavam seus afazeres domésticos e aquelas que estavam deitadas na cama com seus esposos, imediatamente os deixavam e vinham diretamente até a rua para ver o Senhor Krishna. A procissão de elefantes, cavalos, quadrigas e infantaria estava bem lotada. Alguns, sem conseguir ver propriamente na multidão, subiam nos telhados das casas. Eles estavam contentes de ver o Senhor Sri Krishna passar com milhares de rainhas. Eles começaram a chover flores na procissão e eles abraçavam o Senhor Krishna dentro de suas mentes e davam a ele uma calorosa recepção. Quando eles o viam no meio de suas muitas rainhas, igual à lua cheia situada no meio de muitas luminárias, começavam a falar entre si. Uma menina disse para outra: "Minha querida amiga, é muito difícil adivinhar que tipo de atividades piedosas essas rainhas devem ter realizado, porque elas estão sempre a desfrutar a face sorridente e os olhares amorosos de Krishna." Enquanto o Senhor Krishna passava dessa forma pela rua, em intervalos, alguns cidadãos, que eram todos ricos, respeitáveis e livres de atividades pecaminosas, presentearam artigos auspiciosos para o Senhor, justamente para oferecer a ele uma recepção para a cidade. Assim, eles o serviram como servidores humildes. Quando o Senhor Krishna entrou no palácio, todas as damas ali ficaram sobrepujadas pela afeição justamente ao vê-lo. Elas imediatamente receberam o Senhor Krishna com os olhos a brilhar por expressarem o seu amor e afeição por ele. E o Senhor Krishna sorriu e aceitou os seus sentimentos e gestos de recepção. Quando Kunti, a mãe dos Pandavas, viu seu sobrinho, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, ela ficou tomada de amor e afeição. Ela imediatamente levantou de seu leito e apareceu perante ele com sua nora Draupadi, e com amor e afeição maternais ela o abraçou. Quando ele trouxe Krishna para dentro do palácio, o rei Yudhishthira ficou tão confuso em seu júbilo que praticamente esqueceu o que tinha que fazer naquela hora a fim de receber Krishna e adorá-lo propriamente. O Senhor Krishna encantadoramente ofereceu seus respeitos e reverências a Kunti e a outras damas idosas do palácio. Sua irmã mais nova, Subhadra, também estava lá com Draupadi e ambas ofereceram suas respeitosas reverências aos pés de lótus do Senhor Krishna. Com a indicação de sua sogra, Draupadi trouxe roupas, ornamentos e colares de flores, e com essa parafernália elas receberam as rainhas Rukmini, Satyabhama, Bhadra, Jambavati, Kalindi, Mitravinda, Lakshmana e a devotada Satya. Essas rainhas principais do Senhor Krishna foram recebidas primeiro, e depois também foi oferecida às rainhas restantes uma recepção apropriada. O rei Yudhishthira organizou o descanso de Krishna e viu se todos que vieram junto com ele, a saber suas rainhas, seus soldados, seus ministros e seus secretários, estavam situados confortavelmente. Ele organizou para que eles experimentassem um novo aspecto da recepção todo dia enquanto permanecessem como hóspedes dos Pandavas. Foi dessa vez que o Senhor Sri Krishna, com a ajuda de Arjuna, para a satisfação do Deus do Fogo Agni, permitiu que Agni devorasse a floresta Kandava. Durante o fogo na floresta, Krishna salvou o demônio Mayasura, que se escondia na floresta. Depois de ser salvo, Mayassura ficou muito agradecido aos Pandavas e ao Senhor Krishna, e assim construiu uma maravilhosa casa de assembleia na cidade de Hastinapura. Dessa forma, o Senhor Krishna, a fim de satisfazer o rei Yudhishthira, permaneceu na cidade de Hastinapura por muitos meses. Durante sua estadia, ele desfrutou de passeios de cá para lá. Ele costumava conduzir quadrigas junto com Arjun e muitos guerreiros e soldados costumavam segui-los. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 70 de Krishna, o Senhor Krishna na cidade de Indrapasta. Capítulo 71, a liberação do rei Jarasandha. Na grande assembleia de pessoas respeitáveis, cidadãos, amigos, familiares, sacerdotes brâmanas, governantes e comerciantes, o rei Yudhishthira, na presença de todos, inclusive seus irmãos, diretamente, se dirigiu ao Senhor Krishna como se segue. Meu querido Senhor Krishna, o sacrifício conhecido como Rajasuya de Águia deve ser executado pelo imperador e deve ser considerado o rei de todos os sacrifícios. Por executar esse sacrifício, eu desejo satisfazer todos os semideuses que são seus representantes, dotados de poder dentro deste mundo material. E eu desejo que você bondosamente me ajude nessa grande aventura para que seja executada com sucesso. No que se refere aos Pandavas, nós não temos nada para pedir aos semideuses. Nós somos pessoalmente plenamente satisfeitos por sermos seus devotos. Como você diz no Bhagavad Gita, pessoas confusas com desejos materiais adoram os semideuses. Mas nosso propósito é diferente. Eu quero executar o sacrifício Rajasuya e convidar os semideuses para mostrar a eles que não têm nenhum poder independente de você. Todos eles são seus servos. E você é a suprema personalidade de Deus. Pessoas tolas, com um pobre fundo de conhecimento, consideram sua divindade como um ser humano ordinário. Às vezes, eles tentam encontrar falhas em você, e às vezes, eles o difamam. Como se Deus errasse. Como se Krishna fosse imperfeito, né? Não, Krishna é perfeito e completo. Mas os demônios, ateístas, impersonalistas não sabem disso. E o rei Yudhishthira quer mostrar isso aos semideuses e a muitas pessoas que ele vai convidar. Por isso eu quero realizar esse sacrifício Rajasuya. E eu desejo convidar todos os semideuses, a começar pelo Senhor Brahma, Senhor Shiva e outros dirigentes exaltados dos planetas celestiais. E nessa grande assembleia de semideuses de todas as partes do universo, eu quero substanciar que você é a suprema personalidade de Deus e que todos são seus servos, Krishna. Meu querido Senhor, aqueles que estão constantemente em consciência de Krishna e que pensam em seus pés de lótus ou em suas sandálias, certamente se tornam livres de toda a contaminação da vida material. Pessoas que estão dedicadas a seu serviço em plena consciência de Krishna, que meditam em você somente ou que oferecem preces a você, são as almas purificadas. Constantemente dedicadas ao serviço em consciência de Krishna, essas pessoas se tornam livres do ciclo de repetidos nascimentos e mortes. Elas nem mesmo desejam se tornar livres desta existência material ou desfrutar de opulências. Os desejos delas são satisfeitos nas atividades conscientes de Krishna. No que diz respeito a nós, somos plenamente rendidos a seus pés de lótus e, por sua graça, nós somos altamente afortunados de vê-lo pessoalmente. Por isso, naturalmente, nós não temos desejo por opulências materiais. O veredito da sabedoria védica é que você é a suprema personalidade de Deus. Eu quero estabelecer este fato, Krishna. E eu também quero mostrar ao mundo a diferença entre aceitá-lo como a suprema personalidade de Deus e aceitá-lo como uma pessoa histórica poderosa comum. Eu quero mostrar ao mundo que a pessoa pode alcançar a perfeição da vida simplesmente por se abrigar em seus pés de lótus, exatamente igual a alguém que pode satisfazer os troncos, galhos, folhas e flores de uma árvore inteiramente, simplesmente por aguar a raiz. Assim, se uma pessoa aceita a consciência de Krishna, a sua vida se torna satisfeita, tanto materialmente quanto transcendentalmente. Isso não significa que você seja parcial com a pessoa consciente de Krishna, esteja indiferente com a pessoa não consciente de Krishna. Você é igual com todos. Essa é sua declaração. Você não pode ser parcial com um e não interessado em outros, porque você está sentado no coração de todos como a super-alma e dá a todos os resultados respectivos de suas atividades lucrativas. Você dá para cada ser vivo a chance de desfrutar da vida material como ele deseja. Como a super-alma, você está sentado no corpo junto com o ser vivo e dá a ele os resultados de suas próprias ações e também oportunidades de se voltar em direção ao seu serviço prático e amoroso por desenvolver a consciência de Krishna. Você declara amplamente que a pessoa deve se render a você e abandonar todas as outras obrigações e que você cuidará dela e lhe dará alívio das reações de todos os seus pecados. Krishna promete isso no Gita, né? Você é igual à árvore dos desejos nos planetas celestiais, que concede bênçãos de acordo com os desejos da pessoa. Todo mundo é livre para alcançar a perfeição mais elevada, mas se alguém não deseja assim, então você conceder uma bênção menor não é parcialidade. Ao ouvir essas declarações do rei Yudhishthira, o senhor Krishna respondeu como se segue. Meu querido rei Yudhishthira, ó matador dos inimigos, ó justiça ideal personificada, ó Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Tá bom, Bimala, então vamos parar aqui, né? Onde o senhor Krishna começou a responder ao rei Yudhishthira. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está à sua disposição de graça no nosso site. Isso mesmo. Espera aí, Bimala, deixa eu marcar onde eu estou aqui, salvar, senão depois você vai dar bronca em mim. É, só sabe dar bronca, né? Você não é ajudante, você é bronqueante. Atrapalhante. Tá bom, já parei de falar. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Isso mesmo. É só você clicar aí que você encontra esse livro para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então é muito simples. Você clica no próximo link que está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Já cliquei, clicou aí, já aqui já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, onde tem essa história também com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois vai descendo mais, aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo esse conhecimento vivido na prática. É porque tem gente que fala, não, isso é impossível, não, isso aí não dá certo, isso aí não, dá certo sim, já deu certo com o maior devoto de Deus, já está dando certo com todos os seus seguidores, e está dando certo com os seguidores dos seguidores de Prabhupada. É porque um mestre é assim, né? Ele faz discípulos. Dentre esses discípulos, ele vê os mais qualificados e treina discípulos para se tornarem mestres, que vão fazer outros discípulos, que vão fazer outros mestres, e assim vai, né? E assim o conhecimento chega perfeito, completo, a todo mundo.